O dia 7 de janeiro na história, 1830, morria no Palácio de Queluz, em Portugal, Dona Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon, rainha consorte do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, e rainha consorte de Portugal por seu casamento com Dom João VI. 1951, nascia no Rio de Janeiro o músico compositor de MPB Luiz Carlos dos Santos, mais conhecido como Luiz Melodia, filho do sambista e compositor Oswaldo Melodia. Ele cresceu no Morro do São Carlos, no bairro do Estácio. Uma das principais influências de sua carreira veio do pessoal da Jovem Guarda, como Roberto Carlos. Seu primeiro álbum foi lançado em 1973, chamado Pérola Negra. Nas décadas seguintes, Luiz Melodia seguiu com uma carreira bastante produtiva, com o lançamento de mais de 15 álbuns e a realização de shows dentro e fora do Brasil. 2015 vai ficar marcado pelas cenas de terror vividas em Paris por conta de um atentado ocorrido no escritório da revista satírica francesa Charlie Hebdo, que resultou na morte de ao menos 12 pessoas, incluindo 2 policiais. De acordo com informações iniciais de agências internacionais, um grupo de homens teria invadido o escritório da revista gritando "Vingamos o Profeta", em referência a Maomé. Em 2011, a revista publicou uma charge que provocou revolta no mundo muçulmano. Na época, a revista sofreu um atentado à bomba. Segundo o relato de testemunhas, os homens estavam encapuzados, armados com fuzis e lança-foguetes. 2020, Neil Peart, lendário baterista do Rush, morreu aos 67 anos, em Santa Mônica, nos Estados Unidos. De acordo com uma nota oficial, a causa da morte foi um câncer cerebral, contra o qual ele lutava há anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 7 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.